As ruas são como grandes labirintos escuros, fronteiras que vão muito além de muros. Maldade todo tempo a seus ouvidos em leves sussurros. Uma vontade quase insuportável, é duro. Eu vou parar onde eu vou parar, eu juro. Uma sede insaciável, triste fim inevitável. Seu estado deplorável em meio a isso tudo. Cê se vê desacreditado, se sente um derrotado. E outra vez caiu sem ver num abismo profundo. Nessas horas o mais difícil é falar de amor, quando o que predomina em sua mente é só rancor. Quando não se espera mais nada além da morte, lá no fundo cada vez mais longe a voz te pede pra ser forte. Perdeu as contas de quantas vezes a casa caiu, perdeu as contas de quantas vezes fugiu, perdeu as contas dos parceiros que subiu. E pelas contas quando gritam por socorro ninguém o ouviu. Tanto dinheiro e tanto tempo que foi gasto em vão, pra lhe privar de coisas boas, te levar ao chão. E as poucas chances que a vida te dá se vão. E quem sonhou em ter o mundo hoje é vítima do mundão. As batalhas do dia a dia te faz vencedor, mas antes do fim da guerra cê se fez perdedor. Pede pra Deus misericórdia pelo amor, o tempo é curto e vale ouro, já chega de tanta dor. Tantas madrugas vagando sem saber o porquê, procurando um bom motivo pra viver. Alguém que queira te ajudar, queira te ver vencer, mas não encontre novamente se encontra à mercê. Vício maldito dominou sem você perceber. Você perdido e a sua volta ninguém quer saber. Entregue as drogas, luta pra sobreviver. Logo você que dizia que parava quando bem entender. Tá difícil de suportar, já não aguenta mais. Sozinho e preso no maligno onde o mundo jaz. Vive a guerra enquanto sonha acordado com a paz. Vive a espera de uma melhora hoje não mais. Perdeu a fé, a fórmula mais eficaz. Não tem amor porque o ódio tá demais. Perdeu seu tempo, saúde e muito mais. E só agora percebeu, não tem mais jeito de voltar atrás. Você faz suas escolhas, elas fazem você. Então levanta, sai da lama, que é pros bigos ver. Aproveita que ainda dá pra reverter. Essa situação tá foda, mas acredite em você. Onde a vontade, o bem sempre vai resistir. Onde a vida há um motivo pra sorrir. Queira me ouvir, libertinagem te seduz. Sai dessa vida pra corrida, não permanecer sem luz. Segue a procura.